Lutou por uma causa justa, o próprio sangue derramou. Deixou legado de herança, o meu sorriso ele comprou. Lavar a honra no momento, foi tudo o que me restou. Me diz qual homem não chora, se o maior de todos já chorou. Já me enganei pela aparência, pecado veio da maçã. O choro dura a noite inteira, alegria vem pela manhã. Condenado aqui na terra, absorvido lá no céu. Pra Deus um simples pecador, pra sociedade mais um réu. Já fui notícia em jornais, já degustei o puro véu. Plantei no rosto um sorriso, hoje sei o gosto do mel. Quando o que está em jogo é sua felicidade, vou. Cê joga pra valer, defende com vontade. É estilo videogame, mas na realidade o jogo é real. Se perder tu já sabe. Observei o universo, a luneta do planetário. Deus existe, é real, não é amigo imaginário. A porta que entraste é larga, pegue o caminho ao contrário. Favela chique, nova cena, novo também é o cenário, hey. Lutou por uma causa justa, o próprio sangue derramou. Deixou legado de herança, o meu sorriso ele comprou. Lavar a honra no momento, foi tudo o que me restou. Me diz qual homem não chora, se o maior de todos já chorou. Sorrisos e lágrimas me perco em emoções. Semblante neutro vira escudo contra más intenções. E nessa vida eu vou deixando de ser pequeno, vencendo sem me deixar contaminar com veneno. É difícil, mas quando o choro vem, o sorriso de quem me mantém me torna firme. Messias, o Cristo é minha conquista nesse mundo de aprendiz. Eu não quero ser mais um que arranca choro sorrindo. Luto com a meta de ver a massa subindo de nível. Mas é impossível sem ter dependência. A chave pra se dar bem é ter Deus como essência. Lutou por uma causa justa, o próprio sangue derramou. Deixou legado de herança, o meu sorriso ele comprou. Lavar a honra no momento, foi tudo o que me restou. Me diz qual homem não chora, se o maior de todos já chorou. Agora posso sorrir, pois resgatou meu valor. Antes chorei, sofri, joguei, perdi. Mas hoje entendo que me amou. Do que passo aqui, que é permissão do Senhor. Sorrisos e lágrimas boas ou trágicas, contigo sou mais que vencedor. E nessa caminhada sempre constou os espinhos. 28 de rua e lembrança de menino. Quando corria, brincava, caía e machucava. Metiolate ardia, mas mesmo assim nós passava. E assim é a vida, sempre curando das feridas, buscando ser melhor que ontem, mas sem covardia. Cristo é quem me inspira e é quem testifica que a alegria vem logo mais no nascer do novo dia. Lutou por uma causa justa, o próprio sangue derramou. Deixou legado de herança, o meu sorriso ele comprou. Lavar a honra no momento, foi tudo o que me restou. Me diz qual homem não chora, se o maior de todos já chorou.